ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. Em Brasília, pontualmente, 8 horas. A partir de agora, as notícias do Senado, do Brasil e do mundo. Está no ar. Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Olá, muito bom dia.